satisfação. Firma. Jogo, jogo, louco, louco, louco, louco. Marinhos, temos tempos, cicatrizes. Tudo nosso chão. É um rap do DF, invadindo a cena. Não adianta tentar tapar o sol com peneira. São marcas que levarei para a vida inteira, que me fazem sofrer, que me lembra o passado. Grava na minha testa que já nasci derrotados, machucados reais, eventos inocentes. Na pele experiente, feridas inconsequentes. Mas existe um tipo amargo de marcas que vão ao fundo. São as tristezas do mundo, um sofrimento oriundo. São amores que perdemos, injustiça que passamos, quando por negligência ao outro prejudicamos. No caminho da existência está mais dura ferida, calcada, cravada e ficada na nossa vida. Calam mais forte na gente que nos abalam a calma. São os algozes da mente, são cicatrizes da alma. Um resultado de lesão proposital ou acidente, incisão efetuada no corpo do paciente, que corre atrás do que quer, que busca vitória. A pior cicatriz é a que fica na memória. É complicado aguentar a dor de uma ferida. Marcas que contam a história da nossa vida. Mas fui em frente, lutei, apanhei e também bati. Nem os 300 de Esparta me fariam desistir. Já tô acostumado, são eternas raízes. Tô aprendendo a conviver com as minhas cicatrizes. Cicatrizes, cicatrizes. Nesse mundo abraça a falsidade. Pra muitos é difícil ser homem e ter hombridade. A vida ensina, parceiro, o globo roda. A rua dita as regras, a rua mesmo que cobra. Das vielas surge os loucos matando a guerra em nome da paz. Cicatrizes que marcam o corpo e a alma não ferem versos imortais. Ferido, sigo, matam-me envolvido. Diante do inimigo não temo perigo, compromisso é o que mantém vivo. Por anos fui refém da violência, no semblante as cicatrizes, as marcas da adolescência. A dor da perda deixa no coração uma ferida, que nem o amor dos seus, nem o tempo cicatriza. Mas pra mim, neguinho, isso tudo é aprendizado, pra não cometer no futuro os mesmos erros do passado. Gladiando sempre sim, meu QG é a favela, dando voz pros irmãozinhos largado no meio dela. Vida louca aos neguinhos, mas um monte se rebela. Sem ter medo de cicatriz, não entra na guerra. Jogo louco, marinho, tamo junto até o fim. Na caminhada, sou por você, cê é por mim. Favela, vida triste, história mais que feliz. Calejado no mundão, também trago minhas cicatrizes. Também trago minhas cicatrizes.